esconder. O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você. Mas o problema é seu marido que anda procurando, podia nos flagrar. E eu já tô sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Imagine se ele soubesse que eu faço contigo quando faço amor. Eu te passo de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou. Imagine se ele soubesse que eu faço contigo quando faço amor. Eu te passo de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou. Como gostou, viu? Como? Vamos embora, amor. Larguei esse cara, por favor. Vamos embora, amor. Larguei esse cara, por favor. Chora! Que eu faço contigo quando eu faço amor. Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou. Imagine se ele soubesse que eu faço contigo quando eu faço amor. Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou. Vamos embora, amor. Larga esse cara, por favor. Vamos embora, amor. Larga esse cara, por favor. Vamos embora, amor. Larga esse cara, por favor. Vamos embora, amor. Larga esse cara, por favor. Chora, coração. Bora beber com o Naldo, porque a Marta tá brava.